Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-lo. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-lo. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mala à algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mala à algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro-lirio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lirio, gosto de ter o berrilhaco, que andar aqui com o cavaco, fico lá com a madeira. Deste nosso tiro-lirio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lirio, gosto de ter um berrilhaco, que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Deixe o nosso tiro-lirio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lirio, gosto de ter um berrilhaco, que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lirio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lirio, gosto de ter um berrilhaco, que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lirio, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lirio, gosto de ter um berrilhaco, que cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Georges Freire sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Sachez que nous avons toujours une offre d'emploi. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire proposé est de 2 500 € net par mois avec un CDI à la clé et une période d'essai de 2 mois. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Eh bien, sachez que sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, nous avons ce qu'il vous faut. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire proposé, 2 500 € net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Nous, on poursuit avec Joaquin Sena qui va nous interpréter Vem Bailar Kuduro et je vais faire un gros bisou à Signora Esperança qui est à l'écoute. Esta noite quero sentir teu corpo bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança, e deixa o ritmo te levar. Vou-te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou-te seduzir, sentir teu prazer, quero esse teu fogo e sentir-me nascer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até amanhecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem bailar com o duro, vais enlouquecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até amanhecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem bailar com o duro e comigo enlouquecer. Quero sentir teu corpo bailando sempre sem parar. Vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança, e deixa o ritmo te levar. Vou-te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e em teu corpo me envolver. Vou-te seduzir, sentir teu prazer, quero esse teu fogo e sentir-me nascer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até amanhecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem bailar com o duro, vais enlouquecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até amanhecer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem bailar com o duro e comigo enlouquecer. Nasceu assim, num jardim, à beira-mar. Ela é tão carinhosa, tão amorosa, não há igual. E nem sequer tem vaidade, só tem saudade de Portugal. Uma flor tão bonita, só pode ser. Uma flor portuguesa, só pode ser. Uma flor tão bonita, só pode ser. Uma flor portuguesa, só pode ser. Ela tem alegria e mais amor. Tem carinho e beleza e mais calor. É a mulher da minha vida, só pode ser. Uma flor portuguesa. Uma flor tão bonita, só pode ser. Uma flor portuguesa.

se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Magda Gait sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Arbitre, Arbitre. C'était donc une chanson que souhaitait entendre Letty de Châteauneuf, donc qui me disait rien à vendre hein, pour le coup. Juste un petit coucou à l'animateur qu'on écoute tous les lundis. Petit coucou à Thiago aussi qui profite de ses vacances pour dormir encore et il a bien raison. Nous allons poursuivre en musique avec Sarah qui va nous interpréter une version française de Despacito. Oui, tu sais que je te regarde bien un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Oh, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Car ce que je ressens n'est pas très banal. Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement, moi je veux respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux. Tu y penses encore quand je suis loin de toi. Tout doucement, te prendre dans mes bras lentement, t'embrasser. Masquer sur le mur de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Je veux voir ton corps danser, je veux suivre ton rythme. Que tu apprennes à mes lèvres ces endroits que je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas, baby. Laisse-moi aller au-delà de tout. Alors donne-le, je sais que tu y penses. Je prends le temps mais je te veux, moi je veux que tu danses. Et je te promets qu'avec moi ton cœur va faire bam bam. Je sais ce que tu veux alors laisse-le faire bam bam. Goûter à ma bouche et dis-moi comment tu te sens. Je veux en fait savoir ce que tu ressens. Je ne suis pas pressée, l'important est de faire le voyage. Partir lentement puis devenir sauvage. Pas pas pas pas pas, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. J'aime quand tu m'embrasses, j'aime quand tu m'enlaces. Je vois ta malice mais toujours avec la zappa, pas zappa. Je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps. Je m'en fais pas. C'est vrai que ta beauté est pour moi un dilemme. J'ai trouvé la solution à ce problème. Je veux voir ton corps danser. Je veux suivre ton rythme. Que tu apprennes à mes lèvres ces endroits que je ne connais pas. Je ne connais pas, baby. Laisse-moi aller au-delà de toutes les sur une plage à Puerto Rico. Nos corps dans les vagues avec le vent dans le dos. Je veux qu'à jamais tu te souviennes de ces mots. Bazata, bazata, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas, que tu apprennes à mes lèvres ces endroits que je ne connais pas. Bazata, bazata, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. Que le jour se lève, faire que jamais tu ne m'oublieras. Sarah sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Despacito, la version française. Dans quelques instants, j'aurai Lisandro qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui viendra visiter les studios. Et en même temps, bah voilà, comme il est fan de la radio, eh bien, on échangera. J'aurai le plaisir, en tout cas, d'échanger avec lui quelques petits mots à l'antenne. Voilà. Donc, Lisandro, si tu écoutes, je suis impatient de te rencontrer et de pouvoir discuter avec toi, mon copain. On va poursuivre avec Michel. Privot qui va nous interpréter Et tu danses avec lui. Et c'est une chanson qui est demandée de la part de Gaëtan avec une pensée émue pour Odile et Laurent, sans oublier Michel à qui il pense beaucoup, et plein de gros bisous là-haut. Elle est une danse avec lui. Et c'était demandé de la part de Gaëtan avec une pensée émue pour Odile et Laurent Roustin et Michel, à qui il fait de gros bisous là-haut. On va poursuivre avec un autre registre, un Saint-Amalie sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Volta na areia e tudo gira. hand, clap your hands and scream, and everybody do the same. Clap your hands and scream, because it won't be much to you, and you are playing for fun, because it's been a funny game, and you are from now on. Saint-Amalie, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Cacheter, Loujne, Arey. Et nous allons poursuivre avec Ratigne ou Nougueil, Vamouj, pas la fête. Et c'est demandé de la part de d'Alex pour Romain et Jordan, donc avec la musique Ratigne ou Vamouj, pas la fête, avec une bonne journée et une bonne semaine, donc sans oublier l'animateur. Merci Alex, plein de gros bisous. Et que retenez bien ce nom, hein, Ratigne Nougueil, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Vam Jaffet, pas la fête. Et donc c'est demandé de la part d'Alex pour Jordan et Romain, en leur souhaitant une excellente journée sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est parti. Voilà, il est en train de monter ce gars-là, il commence à cartonner partout. Ratigne Nougueil et Vamj Prafesta. Et c'était donc demandé de la part d'Alex pour Romain et Jordan en leur souhaitant une excellente journée et une bonne semaine. Sans oublier l'animateur, merci, gros bisous Alex. Et nous allons poursuivre avec nos dédicaces. Et c'est Anna Diaz qui m'envoie un petit message sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez faire vos dédicaces au 02 38 43 48 0800 ou sur Facebook en tapotant JP Martins. Et Anna me dit: bonjour Jean-Pierre, je vois que tu vas avoir notre petit animateur, oui, Lisandro, qui arrivera dans quelques instants au micro de Radio Arc-en-Ciel et qui vient visiter en même temps les studios, qui vient me voir ce lundi matin. Voilà, ça fait plaisir et j'ai hâte de pouvoir parler avec lui. Donc elle fait de gros bisous de tata Anna et elle aimerait une dédicace pour sa fille. Donc elle dédie cette prochaine chanson à sa fille Cindy qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire Cindy, avec de gros bisous. Et puis en lui disant tout simplement qu'elle l'aime très très fort, qu'elle lui fait plein de gros bisous. Et voilà, elle dit merci pour votre gentillesse envers notre petit loulou. Non, c'est normal Anna. Voilà, je l'adore déjà, je le connais pas, mais je l'adore déjà ce petit loulou. Et puis un bisou à Romain. Voilà pour la dédicace. Et on va écouter tout simplement. On va écouter. Qui c'est qu'on va écouter? Eh bien, on va écouter notre ami Victor Rodriguez, Malian Kvira. Ora vira, vira, vira, io posso chi mirar, la festa sta bonita, uva e mai tu sai. Ora vira, vira, vira, danza con alegria, uma ne alza, mi ora vira, Maria, ora vira, vira, vira, io posso chi mirar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora vira a Maria. A festa já começou, concertina a tocar, para animar eu cá estou, e a malta já está a dançar. Por mim qualquer romaria, deste nosso cantinho, onde reina a alegria, do Algarve até ao Minho. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Portuguesas, como elas não há igual. O fado e o folclore é a riqueza de Portugal. Não há gente como a gente, o português é o primeiro. Por ser me sinto contente, nós estamos no mundo inteiro. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de caminhar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de aqui mirar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Ora vira, vira, vira, eu gosto de caminhar, a festa está bonita, o baile vai começar. Ora vira, vira, vira, dançando com alegria, o Manel já virou, agora vira a Maria. Victor Rodriguez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Malhão, que ville. Et c'est donc de, c'était donc demandé de la part d'Anna Dias, qui m'envoie donc un petit message, hein, donc de, pour souhaiter faire de gros bisous à Lisandro de la part de Tata Anna. Et également, elle dédiait cette chanson à sa fille Cindy, qui fête aujourd'hui même son anniversaire. Donc je lui fais plein de gros bisous à Cindy. Et puis plein de gros bisous également à plein, alors j'y ai arrivé, plein de gros bisous également à Romain. Voilà, je cherchais le nom. C'est dingue ça. Nous allons poursuivre avec nos amis de Capanegra qui vont nous interpréter Som Todos Iguais. Vos dédicaces 02 38 43 48 00. Jean-Pierre avec vous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. É nisso que eu farei tudo por ti. Já deu bem. Capanegra sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Nos Sommes Iguais. On va poursuivre avec la prochaine chanson qui sera Michael Carrera et Angoun. Et c'est Maria Boyer qui envoie ce message. Coucou JP, tu peux passer la chanson Cham pour mi de Michael Carrera et Angoun pour moi, sans oublier mon animateur préféré. Bisous, bisous Maria. Et puis on va écouter Michael Carrera et Angoun, Cham pour mi. covers every part of you. When passion is gone, you got the corner of your heart in through. Piece of sugar, o fio quanto a noite vai. Por onde eu andar, dá-me sinal e eu voltarei. Chama por mim. Carrera et Angoun, Cham pour mi, et c'était donc demandé de la part de Maria Boyer pour elle-même, sans oublier l'animateur, son animateur préféré. Merci. 10h21, Jean-Pierre avec vous. Dans quelques instants, on va revenir sur les petites annonces. En attendant, place à la musique avec avec qui on va écouter qui. Et Jbombok, je tiens, voilà, elles sont belles, elles sont deux, elles sont charmantes et elles vont nous interpréter Ton Ton Ton. Para me beijar, poder ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, anjo de paixão. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sente a batida do meu coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, vai ser bem melhor. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tu vais conhecer o verdadeiro amor. Tum, tum, tum. eu quero e até desespero ficar no teu coração. Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão? Guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tudo à viola, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz, paz, paz, sentir o teu calor. Quem te disse que eu quero e até desespero ficar no teu coração? Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão? Guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tudo à viola, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz, paz, sentir o teu calor, oh, oh, oh, sem nunca olhar para trás. Paz, paz, só amar sem ter amor. Eu hoje quero é paz, paz, paz, sentir o teu calor. exact. À 10h32, nous allons poursuivre en musique avec Il Mange Cinco. Alors, Tony Carrera, avant de devenir la star qu'il est maintenant, il a fait partie d'un groupe hein, qui s'appelait Il Mange Cinco avec ses frères. Et à cette époque-là, il nous chantait Saudade de Portugal. Da garganta é na palma da mão e no compasso dessa dança batendo a bota no chão é na sola da bota é na palma da mão é na sola da bota é na palma da mão bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Solidão.

vai dando seu alô, ilari, ilari, ilariê. Oh, oh, oh, ilari, ilariê. Oh, oh, oh, ilari, ilari, ilariê. Oh, oh, oh, é a Canta Bahia que vai dando seu alô, ilari, ilari, ilariê. Oh, oh, oh, ilari, ilariê. Oh, oh, oh, ilari, ilari, ilariê. Oh, oh, oh, é a Canta Bahia que vai dando seu alô. Hilarié, Quinta Bahia sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il est 10h48, nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Jean-Pierre, c'est vers matin sur le 96.2. On revient sur nos petites annonces. Sachez qu'il y a à vendre une Volkswagen Tiguan, elle est de 2017, 190 chevaux airline, toute option 64 000 km, couleur blanc, le prix 28 000 euros. À vendre une fenêtre en PVC, les dimensions 1050 par 1120, le prix 300 euros à débattre. Il y a également à vendre du côté de Saint-Jean-le-Blanc un appartement de 30 mètres carrés environ. Donc il est situé, je vous le disais, à Saint-Jean-le-Blanc, dans une résidence privée au premier étage. Aucun travaux à prévoir. Chaudière neuve, salle de bain refaite à neuf et petite charge trimestrielle. Et puis une offre d'emploi, une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2500 euros net par mois avec un CDI. Et une période d'essai de 2 mois. L'une de ces petites annonces vous intéresse, l'offre d'emploi vous intéresse, eh bien 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00, et je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées hors antenne. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel un jeune auditeur qui adore Radio Arc-en-Ciel, qui écoute notamment le lundi matin. Il a 5 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais lui poser la question à l'antenne, Lisandro, qui sera à mes côtés tout à l'heure. Donc, enfin, mes côtés en face de moi, et voilà, et on va lui faire un peu visiter les studios. Mais ça fait plaisir, hein, si vous voulez faire comme Lisandro, venir faire un petit coucou le lundi matin, 266 Faubourg Bagnier, à Fleury-les-Aubrais, et vous serez les bienvenus. Voilà, donc nous allons poursuivre avec Toy qui va nous interpréter Coup de sang, non t'ai d'ave, vos béjale. Solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, sabe bem, comigo é o que a gente tem a fluir. Sentir o calor no corpo a subir, e esta noite vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, oh, oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, viver o que a gente tem a fluir. Sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar. Aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, até me cansar. Toda noite, toda noite. Oh, oh. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, vos béjards. Dans quelques instants, j'aurai mon copain, mon pote, Lisandro, qui sera là, qui va faire sa visite de Radio Arc-en-Ciel, des studios, et puis on va échanger quelques petits mots à l'antenne. Ben oui, allez, c'est dans quelques petites minutes. En attendant, poursuivons musique. Starlight, dans un mix bas tout paix. Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin, et c'est sur les 96.2. Já tem que eu lá não vou. Jesus Cristo, eu estou aqui. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Emmanuel sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Emmanuel, je vous le disais, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, 11h, passé de 2 minutes, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin. Dans quelques instants, j'aurai mon copain Lisandro qui va intervenir à l'antenne. Voilà, il a fait la visite des locaux de Radio Arc-en-Ciel et puis on va échanger quelques mots. Je vais lui passer sa chanson préférée, Sola da Bota, c'est maintenant et c'est sur le 96.2. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta. canto. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Na sola da bota sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et voilà, je suis avec Lisandro qui est venu visiter les studios de Radio Arc-en-Ciel. Lisandro, ça va? Oui. Non, alors mets-toi devant, voilà, mets-toi. Oui. Règle ton micro, voilà. Descends. Ça, voilà, merci maman. Alors, dis-moi comment tu t'appelles. Donc on sait, hein, Lisandro. Lisandro. D'accord, tu as quel âge? 5 ans. Et alors ça va, la visite de la radio t'a plu? Oui, et je sais pas. Tu vas à l'école? Non, pas aujourd'hui parce que je suis en vacances. Ah, bien, bah profite. Tu es en quelle classe? La... Demande à maman. En grande section. En grande section, ça va, tu travailles bien? Oui, et des fois c'est dur. Alors qu'est-ce qui est dur à l'école, dis-moi? Les travails, ça m'ennuie. Et aussi, j'aime bien l'école. Alors, t'aimes bien l'école? Qu'est-ce que tu aimes à l'école? J'aime bien mes copains, j'aime bien la maîtresse. Elle est gentille? Oui, j'aime bien les devoirs, bien sûr. T'as beaucoup de devoirs en grande section? Oui, des travails durs des fois. Ah ouais? Tu sais compter? Je sais compter à l'envers, par contre. Ah bah vas-y, alors je t'écoute, hein. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, maman, elle s'en va. Vas-y, hop, il va bientôt me demander de parler. Et maman va partir. Donc, alors, à savoir que t'es pas venu tout seul. Qui c'est qui t'accompagnait, Lisandro? Il y a maman, la cousine à ma maman. Comment elle s'appelle, la cousine à ta maman? Allison. Et ma maman, elle s'appelle Marine. Maman, ça va, Marine? Alors attends, je crois que j'ai pas ouvert le bon micro. Mon frère, il s'appelle Thiago. Ah, et il y a Thiago, effectivement. Il a quel âge, Thiago? Un an. Marine, ça va? Oui, ça va. Pas trop de stress? Non, ça va. Alors, plus stressé que Lisandro ou moins? Plus stressé. Alors, comment est venue l'idée là de venir aujourd'hui à la radio? C'est quoi? Ça a été une demande de... Parce que moi, je voulais... Bon, je vais éteindre le micro, il s'en fout. Allez, c'est pas... Non, vas-y, Lisandro. Vas-y, mon grand. Comment t'as eu envie de venir? C'est vrai que je posais la question à maman, mais finalement, on est entre hommes, on peut parler tous les deux. Alors, parce que je voulais bien visiter Arc-en-Ciel, j'aime bien Arc-en-Ciel, et aussi j'aime bien le Portugal. C'est pour ça que j'aime bien Arc-en-Ciel. Ah, bien, il a tout dit dans et la même phrase. Et aussi, il y a ma bobo qui est au Portugal, il y a... Reste devant le micro. Je sais plus qui. Est-ce que tu veux... Ah si, après il y a ma tata. Est-ce que tu veux... Alors je vais faire un bisou à Anna. Tata Anna qui est à l'écoute, je lui fais un gros bisou. Elle m'a envoyé un message. Bisous, tata. Et à qui tu veux faire des bisous? Profite de l'antenne. À qui tu veux faire des bisous, Lisandro? À ma maman, parce qu'elle me manque beaucoup. D'accord. Et ma mamie. Et aussi mon beau, ma bobo couille. Parce que mon bobo couille est au ciel. Un futur animateur, je vous le dis, moi. Et je veux dire aussi bisous à mon papy, parce qu'il est il travaille et j'espère qu'il va bien travailler. D'accord. L'année prochaine, tu es au CP, c'est ça? En principe? Oui. C'est dans les grandes vacances. Ah, c'est après les grandes vacances? Est-ce que tu parles portugais ou un petit peu ou pas du tout, Lisandro? Alors, à tout petit peu. Qu'est-ce que tu sais dire? Por favor, bon dia et obrigado. Et on entend maman qui souffle. Elle est obligable. Donc, et bah, écoute, je vais te faire plein de gros bisous. Merci de ta visite parce que c'était vraiment super sympa. Tu reviens quand tu veux. Mets-toi devant le... Voilà. Je peux dire aussi... Bien sûr. Vas-y. Je veux faire des gros bisous à ma Cindy, ma cousine Cindy, et parce que c'est l'anniversaire à ma cousine Cindy, et je fais des gros bisous à ma famille. Eh ben écoute, je vais me joindre à toi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Cindy, lui faire un gros bisou, et puis voilà. Alors, je vais te donner le mot de la fin, tu dis ce que t'as envie, et après on envoie une musique. Vas-y, Lisandro. Ok. C'est toi l'animateur. Merci à tout le monde. Merci Jean-Pierre. Merci maman. Donc écoute, je te fais un gros bisou, tu reviens quand tu veux avec maman, avec la cousine qui est discrète, qui filme mais qui a pas envie de parler parce qu'elle est timide. Elle est juste venue accompagner et puis voilà, hein, gros. Mon frère Thiago, il est jaloux. Ah, il est déjà. Il a quel âge, Thiago? Il a quel âge? Vous avez dit, il a un an. Ah, excuse-moi, j'avais pas entendu. Oh là là. Voilà. Bah, je te fais un gros bisou, Lisandro, et puis bah, tu reviens quand tu veux. Ok. Merci. Mali Yelichbo, c'est maintenant Vivez la vie d'Aloca, c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. que Maligne Lisboa sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. La prochaine chanson, c'est Mike Dagait qui va nous interpréter Vam Jla Dinsal. Il y a une dédicace, Lisandro. Lisandro, je t'écoute, on t'écoute. Vicente, un bon anniversaire pour ma cousine Laura. Eh ben alors, tu veux chanter? Oui. Eh ben je te laisse chanter, l'antenne est à toi. En premier, c'est pas quoi dire. Attends, en premier, c'est quoi? Palabes a você, nesta dada querida, muitos felicitados, muitos anos de vida, o dia de festa, a cala nos voia, o dia de festa, a cala nos voia. Eh ben bravo, bravo. Tu peux tromper, mais quand même. C'est pas grave. Je vais te dire un truc, tu chantes super bien. Merci. Voilà. Merci à toi. Et donc on va écouter Mike Dagait, parce que je vais pas mettre une chanson de joyeux anniversaire, parce que tu chantes super. Donc il y a rien à redire. Donc là, c'était pour Laura, c'est ça? Non, c'est pour Cindy. Ah ben t'as dit Laura tout à l'heure? Je m'ai trompé. Ah, tu t'es trompé. Donc c'était pour Cindy. Et aussi, je veux dire à tout le monde. Moi je veux dire à tout le monde qu'est-ce qui regarde Arc-en-Ciel ou il écoute Arc-en-Ciel. Et pour dire que je les fais des gros bisous. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin, les Androns. On va écouter Mike Dagait, Vamos Jla Dinsal. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Ser doutor para dançar esta dança. É só escolher o bom par, entrar na roda que não cansa. Não é preciso ser doutor para dançar esta dança. É só escolher o bom par, entrar na roda que não cansa. Bate com as mãos no ar, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bate com os pés no chão, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. O rabinho para trás, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Toda a gente ia dançar, não tem nada que saber. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Não é preciso ser bombeiro para dançar este rodopiado. Basta ter o pé certeiro e o ritmo bem acertado. Não é preciso ser bombeiro para dançar este rodopiado. Basta ter o pé certeiro e o ritmo bem acertado. Bate com as mãos no ar, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bate com os pés no chão, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. O rabinho para trás, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Toda a gente ia dançar, não tem nada que saber. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos no ar, vamos lá dançar. Os pezinhos a bater, o rabinho a mexer. Põe as mãos

virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, Georges Freire. Et c'était donc demandé de la part d'Anne-Marie et d'Adao. Sans oublier également de la part d'Élodie et de ses deux petites filles pour Tony en lui souhaitant un joyeux anniversaire avec plein, plein de gros bisous. On va poursuivre avec la prochaine chanson. Juste avant, je refais un gros bisou s'il écoute dans la voiture à Lisandro. Voilà, et on m'a dit, attention, la relève est là. C'est vrai qu'il est très à l'aise devant un micro et je pense que dans quelques années... Voilà, faudra faire attention avec ce jeune garçon, ce jeune homme, voilà, parce qu'il est super à l'aise et un futur animateur en devenir. Voilà, en tout cas, gros bisous à toi, Lisandro, et tu reviens quand tu veux. On va poursuivre avec Toy, qui va nous interpréter Velin, oui, amor, cerveja, no congelador, et c'est demandé de la part de Géraldine pour Manu et Tony, en lui souhaitant un joyeux anniversaire à Tony, avec plein de gros bisous. Donc, Romain, Jérôme et Mélodie se joignent à cette dédicace, et je me joins à cette dédicace pour souhaiter également un joyeux anniversaire à Tony. Toy, velão e amor, cerveja no congelador. Vos dédicaces 02 38 43 48 00. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir, o desejo não vou reprimir. Quero viver. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos o dia por ti, esperando uma luz do luar. Decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Olha para ti, estás a gostar. Anda para aqui a recomeçar. Já te pedi, foi refrescar. Porque bebi, sempre a pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou. A cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor. E por isso tenho que dizer: põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Toy, velão e amor, cerveja no congelador. Et c'était demandé de la part de Géraldine, Romain, Mélodie, Jérôme pour Manu et Tony, en souhaitant un joyeux anniversaire à Tony qui est aujourd'hui avec plein de gros bisous. Et je me joins à cette dédicace pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nous allons poursuivre avec Starlight à vide et Pregusare. Haz la concertina, põe os braços no ar. On va poursuivre avec Tony Carrera, Ai Destino, Ai Destino, et c'est demandé de la part de Rosie, qui dédie cette chanson à sa grande amie Manuela, avec de gros, gros bisous. Donc on écoute Tony Carrera, Ai Destino, Ai Destino. Ai Destino, Ai Destino. L'anniversaire le samedi 6 novembre à partir de 20h30 à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Pour une partie de rouge-gueuche avec les groupes folkloriques Ronde Mignotte, Huge Mignotte de la Chapelle. Le groupe Enigma animera le bal jusqu'au petit matin. Puis Nelson Costa et ses danseuses, le grand de l'accordéon venu du Portugal. Pour une soirée comme on les aime. Joignez-nous le 6 novembre à Montission. Prix préférentiel pour nos adhérents, passe sanitaire obligatoire. Nelson Costa, Padre, Aruma Sacristia. Nelson Costa qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 6 novembre à la salle Montission à Saint-Jean-le-Blanc. Nous allons poursuivre avec Toki Dance, Maman et Okero. Voilà, un petit message pour Maria de Almeida qui m'a demandé une chanson que je ne trouve pas. Voilà, et comme quoi, ça arrive, mais très peu. Voilà, j'ai pas un petit... Enfin voilà, je trouve pas la chanson, Maria, je suis désolé. On va écouter Toki Dance, Maman et Okero. C'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, 10h50. Me Carlos Pires avec son Caestão. Nous allons refaire un petit tour du côté des petites annonces. Je vous rappelle qu'il y a à vendre un Volkswagen Tiguan de 2017, 190 chevaux airline, toute option, 64 000 km, couleur blanc, 28 000 euros. Il y a à vendre une fenêtre en PVC dimension 1050 par 1120, 300 euros à débattre. Un appartement à vendre à de 30 mètres carrés environ, situé à Saint-Jean-le-Blanc, dans une résidence privée. Il est situé au premier étage, aucun travaux à prévoir, chaudière neuve, salle de bain refaite à neuf et petite charge trimestrielle. Et puis une offre d'emploi à une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Donc une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Presque 59, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée. Merci pour vos appels, vos messages sur les réseaux sociaux. Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine, donc on sera le 1er novembre je crois. Je serai là, je viendrai. Voilà, même si j'ai pas dormi du week-end, je viendrai le lundi matin pour être avec vous, passer 3 heures de pur bonheur avec vous. Donc on sera le 1er novembre, si je dis pas de bêtises. Mais je serai présent ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Je vous donne rendez-vous dès 9h du mat, lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Et surtout prenez très bien. J'allais faire une phrase qui était pas bien française, mais surtout prenez soin de vous. Voilà, plein de gros bisous, sortez couverts, à la semaine prochaine. Bye bye, bisous. Esta noite só comigo, Zumba Uê, Zumba Uá. Eu quero que tu sintas que eu só quero estar contigo, Zumba. Arc-en-ciel, on va entendre le bip. Il est midi en France, 11h au Portugal, bon appétit. 11 horas em Portugal continental e na Madeira, 10 nos Açores. Sinto-se notícias com Frederico Moreno. O Governo dá mais um passo rumo à viabilização da proposta de Orçamento de Estado. O PAN acaba de anunciar a abstenção, depois das duas deputadas não inscritas terem revelado esta manhã que vão abster-se na votação de quarta-feira na Generalidade. Há pouco foi o Partido Pessoas, Animais e Natureza, através da porta-voz Inês Sousa Real, a tornar público o sentido de voto. O PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster-se na Generalidade. Continua tudo em aberto em relação à votação final global. Aquilo que não poderíamos a este tempo era deixar as pessoas para trás, deixar a proteção animal, ou menos ainda, um orçamento mais ambicioso e mais verde, um orçamento ecologista, algo que não é a marca deste orçamento que entrou na Assembleia da República. O PAN dá a mão ao Governo, pelo menos nesta primeira fase, na votação na Generalidade, espera para ver a versão final do Orçamento de Estado, na especialidade até à votação final global. O repórter João Turgal acompanhou a conferência de imprensa de Inês Sousa Real, na qual ficam evidentes, João, progressos nas negociações entre o PAN e o Governo. Grandes progressos em várias áreas anunciadas aqui por Inês Sousa Real, nas áreas do ambiente, na floresta, também no Serviço Nacional de Saúde, na habitação, grandes avanços que fazem com que o PAN nesta altura decida abster-se, seguindo, conforme foi dito pela líder Inês Sousa Real, o caminho do diálogo e do compromisso em vez do caminho da ruptura e, portanto, do ponto de vista da responsabilidade, o PAN decidiu abster-se. No entanto, avisa que este não é um voto já definido para a especialidade, é um voto que está em aberto, que no limite tem os três horizontes possíveis, a favor, abstenção ou contra, depende de um conjunto de respostas do Governo. Algumas questões foram levantadas aqui por Inês Sousa Real, a isenção dos produtos petrolíferos em certas áreas, a taxa de carbono na pecuária, são reivindicações que o PAN vai continuar a ter na especialidade e por isso o diálogo continua, o projeto ainda não está fechado para essa fase da especialidade, mas por agora, na generalidade, o PAN abstém-se, o que significa que a bola está nesta altura nas mãos do PCP. João Trugal, em direto da sede do PAN em Lisboa, a esta abstenção dos deputados do Pessoas, Animais e Natureza, junta-se um sentido de voto idêntico das deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Catar Moreira, também se abstém na proposta de Orçamento de Estado. A antiga deputada do LIVRE disse esta manhã à Antena 1 que o país não está em condições de mergulhar numa crise política. Importa neste momento fazer um claro diagnóstico. Vamos tentar ouvir Joacine Catar Moreira, a deputada não inscrita que foi eleita através das listas do LIVRE, anunciou esta manhã à Antena 1 que vai optar pela abstenção na proposta de Orçamento de Estado. Eu irei abster-me na generalidade, o que não significa necessariamente uma abstenção na especialidade. Na minha ótica, neste exato momento, não é hora de umas eleições antecipadas. Joacine Catar Moreira vai abster-se, assim como a outra deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. O PAN segue o mesmo caminho. O PCP anuncia daqui a uma hora o sentido de voto em relação ao Orçamento de Estado para 2022, fazendo contas e perante a posição do PAN. Basta que PCP e os Verdes também optem pela abstenção para que esta proposta de Orçamento de Estado obtenha luz verde na Assembleia da República, o que evitaria um cenário de crise política. A uma só voz, seis bastonários da área da saúde exigem um plano de ação claro e objetivo para recuperar os atrasos impostos pela pandemia. Os responsáveis das ordens dos nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, biólogos, médicos e dentistas assinam hoje um artigo de opinião nas páginas do Jornal Público a defender um levantamento das atuais carências no setor da saúde, de forma a que se possa melhorar a assistência aos portugueses. Ouvido esta manhã pela Antena 1, Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, salienta que os utentes não podem esperar mais tempo. Importa neste momento fazer um claro diagnóstico de situação em termos das necessidades em saúde, e aqui claro está que estamos a falar de recursos, nomeadamente de recursos humanos, para depois, aí sim, se dar a devida resposta, porque Portugal não pode esperar mais. Seis bastonários do setor da saúde dizem-se exaustos após dois anos de luta contra a Covid-19 e também preocupados com a ausência de uma estratégia que permita enfrentar os déficits crónicos do sistema de saúde. O mundo não está no rumo certo para um combate eficaz às alterações climáticas, é o aviso da Organização Meteorológica Mundial. O órgão que pertence às Nações Unidas divulga hoje um relatório que revela que no ano passado foi batido o recorde de concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, ou seja, mesmo com os confinamentos impostos pela Covid-19, os níveis de dióxido de carbono são cada vez mais elevados, o que coloca em causa as metas definidas no Acordo de Paris para travar a subida das temperaturas no planeta. A atualidade em permanência em noticias.rtp.pt. Edição de Frederico Moreira. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP E cá estamos de volta, bem fresquinhos, bem fofos para o acompanhar neste início de semana. Boa segunda-feira, está em grande companhia com a RDP Internacional e também com esta belíssima segunda parte das manhãs. E esta dupla reunida depois de uma semana de férias de Karina Jorge, eu bem andei a semana toda a avisar que ela voltaria com a mesma energia de sempre e ainda mais alguma, e aí está ela. Cá eu estou. Sou o João Bacalhau, também cá estou. Até à uma. Internacional. Para mal dos seus pecados. É verdade. Daqui a pouco temos Holofote. À segunda-feira não falha. Vamos conversar com a Maria João Sousa. É a realizadora do documentário Panorama. Vamos até aos Açores, não é? Sim, vamos conhecer perspectivas de jovens açorianos. Para ouvir daqui a pouco. Às 4h30 agora para ouvir. Muito atado, ando mal habituado a fazer só o que quero. Tenho tudo, nunca espero. A mamãe é uma querida, lava a roupa, dá comida, faz de mim um incapaz. Mas eu sou um bom rapaz. Eu acho que sou, eu acho que sou um bom rapaz. Apesar de escolha, não saio da minha bolha. Estou tranquilo, estou também ao colo da minha mãe. Que eu adoro, que me adora, que me liga de hora a hora, porque eu sou um incapaz. Mas eu sou um bom rapaz. Acho que sou, eu acho que sou um bom rapaz. Faz por mim. Yep. Bom rapaz. Quando esbanjo meu dinheiro, ela parte o milheiro. Sou o filho adorado, nunca ver-me atrapalhado. Sai à rua, ela faz figas, liga a telita para as amigas. Porque eu sou um incapaz. Mas eu sou um bom rapaz. Eu acho que sou um bom rapaz. Ela deixa-me a roupa dobrada para o vestir de madrugada e prepara-me a marmita com iogurte e uma barrita. Para meio da manhã eu me lembrar da mamã que alimenta o incapaz. Mas eu sou um bom rapaz. Yeah, yeah, yeah. Bom rapaz. Acho que já sou capaz. Sim, bom dia, sou eu, bom rapaz. São os 4:30 com o Carlão na RTP Internacional. Holofote. O meio em que crescemos e vivemos molda a maneira como pensamos e observamos a realidade que nos rodeia, mas quão diferente pode ser a percepção de 6 pessoas perante estímulos iguais? A realizadora Maria João Sousa quis passar esta questão para filme e recorreu a um grupo de jovens açorianos. O resultado é o documentário Panorama, que foi recentemente premiado no Independent Documentary Film Festival Legendary Doc, meu Deus, que nome comprido, nos Estados Unidos. Agora, somos nós que sentamos a Maria João Sousa connosco neste Holofote para saber mais sobre este trabalho. Olá Maria João, bom dia. Bom dia Maria João. Olá, bom dia. Bom dia. Maria João, como bom é que dia. Surgiu a ideia de fazer um documentário deste género? Qual é que era aqui o verdadeiro objetivo? Então, o verdadeiro objetivo era precisamente fazer quase uma experiência social daquilo que é esse conceito de perceber ou de mostrar que realmente é um mesmo estímulo ou uma mesma imagem, neste caso, 6 pessoas reagem totalmente diferente. Uhum. Ou seja, significa que nós somos todos diferentes e reagimos de diferentes maneiras a uma mesma coisa. E o facto de isto ter sido feito com jovens açorianos foi por que motivo? Era o, vamos dizer assim, a matéria-prima que estava mais à mão? Sim, porque eu neste momento estou a viver nos Açores. Uhum. E então peguei no útil ao agradável, peguei no conceito que eu gostava de criar, fui buscar os jovens porque acho que os jovens são sempre jovens, isto fala-se, os jovens estão ali um intervalo dos 14 aos 28 anos, pensou. Por isso é um intervalo bastante grande. Mas pronto, também para eu conhecer um pouco mais do que é as ideias dos jovens açorianos, já que estou cá a viver, e então decidi que podia ser também uma boa forma de juntar as duas coisas, para além de que os jovens são normalmente aquela faixa etária que estão ainda com aquela muita vontade de dizer o que é que acham, as suas, sim, opiniões, da luta, de pronto, é mais ou menos também por aí. Oh, Maria João, há 6 jovens a entrar neste filme. Como é que eles, sim, foram escolhidos? Tu já sabias o que é que procuravas, que perfis procuravas? É assim, eu mais ou menos sabia o perfil que eu queria, mas depois, ao fazer os castings, e como nós tivemos parceria com algumas instituições que trabalham com adolescentes e jovens em risco, e etc., então depois fui acabando por ir moldando para outros lados e pronto, acabei por escolher um grupo que fizesse mais sentido e que eles também se percebessem que são muito diferentes uns dos outros. E quem foi é que eles, mais ou menos, por aí. Quem é que eles são individualmente? Ou seja, a ideia era cada um ser representativo de um certo perfil ou como é que funciona? Ou só se representam a si próprios? Pois, é que era isso. Inicialmente eu queria que eles representassem um certo perfil. Sim. Mas depois acabou por ser ali uma mistura, porque eu acho que, apesar de nós conseguirmos criar esses perfis, nunca não existe exatamente aquela pessoa que nós achamos que vá dizer aquele tipo de coisas. A mim surpreendeu-me muito. Pronto, por exemplo, havia... Podemos dizer que temos uma pessoa ligada ao rap, por exemplo. Temos uma pessoa que cresceu no meio de numa lavoura, por exemplo. Temos uma das raparigas que é muito ligada à parte da natureza e às lutas também em relação ao veganismo, e etc. Temos uma bailarina, temos Sim. um médico, temos, acho que eu gostava de estudar medicina na altura. Pronto, temos assim pessoas bastante diferentes, Sim. mas que podiam ter sido outro tipo de perfis, podiam ter sido outros jovens. Pronto, a gente acabou por escolher assim porque achamos que eram mesmo muito diferentes uns Claro. Dos outros. Maria João, a partir do momento em que já tinham os jovens com quem queriam falar e que agora queriam perceber de que maneira é que eram diferentes as percepções deles da realidade que os rodeia, como é que fizeram isso? Como é que lhes desprenderam a língua? Como é que os puseram a falar, individualmente e depois em conjunto? Pois, isso foi a parte muito engraçada, porque eu também achei que, lá está, tipo, achei que provavelmente haverá uma pessoa que vai ser mais tímida, não é? Mas, na verdade, aquilo que eu achei, que se calhar as pessoas que iam ser mais tímidas, depois surpreenderam-me também, porque também para mim foi uma surpresa e para mim foi uma experiência da qual eu não controlei. Parte, mas não controlei as opiniões deles. E então foi engraçado ver como é que eles conseguiram, sei lá, não sei, dar a volta às questões e eles primeiro observaram imagens. E se calhar por aí acabou por ser mais fácil, porque se calhar deu-lhes tempo para relaxarem, talvez. Sim. Depois falaram individualmente sobre o que é que, ou seja, escolheram uma imagem que os representasse. Também podia ter calhado escolherem os dois a mesma. Felizmente não aconteceu para a minha conclusão ser válida, vamos dizer assim. E depois falaram em grupo sobre as mesmas imagens que viram e aperceberam-se de que realmente havia pessoas que viam coisas muito diferentes. E que tipo de imagens é que estamos aqui a falar? É aquele típico teste que imaginamos logo, aquelas imagens meio estranhas, ou eram coisas muito específicas e até simples? Eu tinha imagens bastante simples, acho eu, e óbvias, e outras eram um bocadinho mais ambíguas. Por exemplo, há imagens de uma garrafa de plástico na água. Até podiam ter levado para outro campo, mas por acaso pronto, tem a ver com a parte mais ambiental, a poluição, a utilização dos plásticos, e todos eles levaram mais por aí. Mas depois temos uma que é alguém a levar com água na cara, e houve pessoas que viram nisso alguém a divertir-se, e outros viram que era bullying. Pois. Coisas completamente opostas, portanto, mais ou menos por mim. Nunca sentiste tipo de imagens? Nunca sentiste que o facto de a câmara estar ali presente, estar à volta deles, especialmente quando estavam a falar em grupo, pudesse ser um fator de inibição para eles? Sim, eu inicialmente achei, mas também isto foi trabalhado antes. Nós também era uma equipa muito pequena, primeiro. E depois pronto, eles sabiam mais ou menos também, não sabiam exatamente para o que é que iam, não sabiam era as imagens que iam ver, não sabiam exatamente como é que ia ser, mas sabiam que era para eles perceberem as diferenças uns dos outros. Mas eu acho que todo o clima que nós tentamos criar, porque aquilo foi tudo feito numa black box, ou seja, é tudo escuro e só estamos nós lá mesmo presentes, portanto não há... criamos ali nos intervalos, também acabámos por falar todos um bocadinho, portanto criamos ali uma ligação bastante próxima para eles também. As câmaras estavam sempre ali presentes e eles acabaram por se esquecer um bocadinho das câmaras, o que foi também bom. Falemos e acho que todo este processo também... Diz, Maria João, diz. Ia dizer que também este processo, o facto de inicialmente eles estarem a ver as imagens e nós estamos a ver as reações deles, eu acho que isso também os fez, nós fizemos várias vezes para cada um, por isso eles tiveram tempo disso, de também se irem ambientando à câmara ali em frente, nós estarmos ali ao lado, a falar baixinho, ou a com o som, com os microfones, portanto eu acho que eles foram se habituando aos poucos àquilo, para que na parte da discussão estivessem mais soltos possíveis, para poderem discutir uns com os outros. Mas eu acho que quando se começa a falar sobre temas e quando a tua ideia ou a tua razão se quer também impor ou querer-se fazer ouvir, as pessoas esquecem-se um bocadinho do que está ali ao lado para dizerem a sua opinião, e acho que isso também acabou por acontecer um bocadinho. Falemos então deste prémio de melhor curta documental neste Festival de Cinema em Los Angeles. O que é que achas que fez com que o filme se destacasse junto do júri? Pois, não faço ideia, aquilo que eu ouvi. Melhor resposta de sempre, não sei. Não, quer dizer, eu claro que fico muito contente, fico surpreendida por isto ser um filme, pronto, é uma coisa muito pequena, nós fizemos isto com bons apoios, mas com pouco apoio. Sim. Foi assim, pronto, e então... Já estávamos muito felizes de termos sido oficialmente selecionados para outros festivais. E neste, de facto, quando vi realmente que tínhamos ganho, ficamos todos muito, muito contentes, mas surpreendidos, se calhar por isso, porque no meio de tantos filmes que se faz hoje em dia, achávamos que se calhar, não é, estamos aqui num pontinho, no meio do oceano, e sei lá, fazer assim, sei lá, falar sobre as nossas diferenças e seis jovens, de repente podia ser uma coisa que podia não ser tão interessante para o outro lado do mundo, não sei, mas pelos vistos foi. Sendo isto um filme, como estavas a dizer, feito com jovens açorianos, o que é que achas que desperta nos públicos estrangeiros, porque além deste documentário nos Estados Unidos também já esteve na Polónia e na Croácia, o que é que achas que desperta nesses públicos estrangeiros o interesse, com o que é que as pessoas que veem este filme podem identificar-se? Eu acho que pode ter a ver com o facto de acharem que há uma cultura diferente, uma forma de ver as coisas diferentes. Eu costumo dizer que, mesmo que fossem com outros seis jovens açorianos, o filme ia ser totalmente diferente e as coisas iam ser diferentes. Então, se fosse nos Estados Unidos, ou na Croácia, ou na Polónia, mais ainda. Mas eu penso que isto tem muito a ver com este lado curioso que o ser humano também tem em relação as diferenças uns dos outros. Eu acho que se calhar vai um bocadinho por aí, por perceber então os Açores, mas olha, nunca lá fui, deixa lá ver o que é este filme, sei lá, pode ser por aí, pode ser pronto, mesmo Portugal continental, o que é que, ou Portugal no todo, não é? O que é que, deixa-me ver, o que é que eles, que cultura é esta, pode ser um bocadinho por aí. Maria João, depois de feito este filme, afinal, dentro das diferenças e de opiniões e também de percepções, encontraste aqui alguns pontos comuns na forma como os jovens açorianos encaram a realidade? Sim, eu no fim do filme, um dos jovens, isso até aparece no filme, fala precisamente sobre isso, que não tinha noção que havia pessoas tão diferentes dele. E eu acho que isto, para quem, pronto, participou, não é, nestes seis jovens, eu acho que isto no fim ficou muito presente a cada um deles, que não tinham noção que havia pessoas tão diferentes, e isto foi só em São Miguel. Por isso, imaginemos no mundo inteiro com não sei quantos, portanto, quantas pessoas. Mas aquilo que eu queria um bocadinho provar, e se calhar passar um bocadinho esta palavra, era que estas nossas diferenças muitas vezes não são respeitadas, isto a nível geral. Não. Só para fecharmos, então, Maria João, onde é que nós vamos poder ver o panorama? Pois, neste momento ele vai ter finalmente a estreia cá nos Açores, dia 6 de novembro, no Estúdio 13, que foi o sítio onde foi filmado. Certo. E, portanto, vamos fazer aqui um ciclo. E depois estamos em negociações para, pelo menos, no Porto e em Lisboa. E vamos vendo, entretanto, mais festivais, entretanto, nos aparecer mais alguma... se formos selecionados para mais algum festival. Nós ficamos curiosos, tenho a certeza que os nossos ouvintes à volta do mundo também ficam curiosos acerca deste panorama, um documentário sobre as diferenças de percepção em seis jovens açorianos. A realizadora Maria João Sousa foi a nossa convidada de hoje no Holofote. Maria João, muito, muito, muito obrigado. Um beijinho, obrigada. Muito obrigada, eu muito obrigada. Beijinhos. A seguir a Miguel Gameiro para ouvir com É Preciso. Esta é a música da RDP Internacional. Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta... O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. Casa, pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério para viver, liberdade de mudar e decidir. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Longe da vista, perto do coração. Taça da Liga, Jornada 2, Santa Clara, Futebol Clube do Porto, esta terça-feira, no Estádio de São Miguel. Relato de Carlos Rui Abreu, comentários de Vítor Martins, reportagem de Carlos Rodrigues. Santa Clara, Futebol Clube do Porto, esta terça-feira, com emissão especial depois das 6h50 da tarde. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está no Brasil e Venezuela, sintonize o satélite Telstar 14R, Estrela do Sul 2. Esta é aquela parte da emissão em que nós várias vezes recomendamos casaquinhos a pessoas de vários pontos do mundo. Agasalhos vários. Alguma incidência ali em Montreal. Mas para Panjinho, o que é que nós podemos aconselhar? Chinelos? Manga curta? Não sei, 31 graus em Panjim, em Guana Índia, está sempre quente. Uma camisolita de alça, sei lá. Pronto, pode ser, camisola de alça, povo de Panjim. 28 graus em Dili, Timor-Leste, Sydney na Austrália está com 16, também São Paulo no Brasil com 16 graus, a cidade de Nova Iorque nada mal, com 18 graus, bem cedinho, já quase em novembro, não está mal, 8 em Toronto no Canadá, 11 em Paris e 14 graus em Londres. Internacional. Por cá, eu diria que é preciso sair de casa de manhã com um casaco, despi-lo durante o dia e voltar a vesti-lo então ao finalzinho da tarde, porque estamos naquela meia estação que nem é carne nem é peixe. Faz lembrar março, quase. É, não é? É preciso. Miguel Gamais. É preciso parar, nem que seja um segundo, o que é feito do mundo. E onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento. Parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. Abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. Yeah. Esqueci o nome das coisas, uma ode à amnésia com os entre aspas. Eu adoro que tu uses a palavra ode na rádio. É bonito, não sim, é? Sim, ode sem falar de apostas. Portanto, sim, é ode mesmo, é uma canção épica. É verdade. É muito bem. Vamos então a uma ode à doçura com a Marta Carvalho e este lugar. Toda a gente te vê, mas ninguém te leu como eu li. Toda a gente vê que é tão fácil gostar de ti. Não preciso de nada, o meu destino está aqui. Ele és tu, e é tão fácil gostar de ti. Eu sei exatamente tudo o que tu sentes. E tu és exatamente quem eu quero para sempre. Yeah. A vida até me pode enganar, mas não te pode negar que o meu lugar és tu. É tão singular em ti, e até nos dias maus é tão fácil gostar de ti. Se há uma razão para que eu exista, ela és tu. Se há um lugar onde eu existo, ele és tu. E se até hoje eu não desisto, é porque tu me fazes tão mal. Internacional no WhatsApp. Se tu não quiseres, eu não insisto. Depois de tudo o que vivemos sobre isto, eu estou fora de mim, mas dentro do teu ciclo. Como é que tu não tens visto? Tens visto? Agora que eu penso em tudo, eu sinto. Quando era tudo fácil, era tão simples. Hoje eu acordo e falta-me o teu sorriso. Como é que eu nunca tinha visto? Então tu diz-me se tu vens, se espero por ti amanhã, se tens tempo ou algo mais, ou vou estar só. Então tu diz-me se tu vens, se espero por ti amanhã, se tens tempo ou algo mais, porque só aprendi contigo que nada é para sempre. Sempre, que nada é para sempre. Aprendi contigo que nada é para sempre. Sempre, que nada é para sempre. Hoje vejo que o teu teu abraço era abrigo. Contigo senti o que eu nunca tinha sentido. Fazia desse inferno todo um paraíso. Como nunca tinha visto. Você é a paz que alimenta a minha alma. A gente quando perde, quando sente falta. Contigo todo dia amanhecia lindo. Como nunca tinha visto. Então me diz se tu vem, se espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, eu vou estar só. Então me diz se tu vem, se espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, porque só aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Nada é pra sempre. Aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Nada é pra sempre. Então me diz se tu vem. Se espero por ti amanhã. Se tem tempo ou algo mais, vou estar só. Então tu diz-me se tu vens. Se espero por ti amanhã. Se tens tempo ou algo mais, porque só aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Que nada é pra sempre. Aprendi contigo que nada é pra sempre. Sempre. Que nada é pra sempre. O Diogo Pissarra juntou-se ao Vítor Clay para dizer que nada é para sempre. E tem razão. Também esta segunda parte das manhãs não é para sempre. Pois é não. Só até à uma da tarde, portanto é aproveitar enquanto há. E daqui a pouco é aproveitar bem aproveitadinho, porque vem o Tomás Adrião. Empresas e negócios portugueses estão em destaque na RDP Internacional. Todas as semanas descobrimos uma nova empresa e levamos mais longe a marca Portugal pelo mundo. Quartas-feiras, às 2h45, 9h45 e 21h45. Negócio fechado com o apoio da Rede Global da Diáspora. Quando Lisboa regressa à casa, ouvimos a música e a palavra do dia no mundo. É a hora dos portugueses conhecerem as melhores histórias e todas as notícias das comunidades e do desporto. Fim de tarde da RDP Internacional. De segunda à sexta-feira, entre as 5 e as 8, com João Pedro Bandeira. Rodeado de parcerias na criação, chega o novo disco de Ricardo Fino, Olhar. Partindo da música portuguesa, a escuta do autor, compositor e cantor estende-se a outros lugares do mundo. Colaborações de Cuca Roseta, Amélia Muj, Duarte e Aline Frazão. Ricardo Fino, Olhar. Amor, acredita. Um disco RDP Internacional. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Estamos aqui, estamos em Genebra. Ficas deste estamos aqui, estamos em Genebra. É verdade. Com 11 graus, levamos nós no termómetro que vai dentro dos nossos bolsos. Luxemburgo está com 7 graus, 12 em New Bedford. Montreal, já avisámos desde que começámos este programa hoje. Por favor, agasalhai-vos. Estão 6 graus, 20 no Rio de Janeiro, Caracas com 18, 16 em Joanesburgo e Macau com 24 graus. RDP Internacional. E agora? Agora, Tomás, anda, chega para aqui, Tomás. Para aqui, agora, à direita. Ai, chega. Esquerda. Chega ao meu perdido. Tomás. Ele está perdido, Tomás Adrião, na RDP Internacional. Perdoa-se em mim, pressa para ser feliz. O tempo é água nas mãos, a vida é assim. Ou não, já fui tão infeliz. Ouvi o que não quis. Só quero a liberdade, cantar minha verdade. Dizem que eu ando perdido. sorriso torto fora de mim. Eu ando meio esquecido, de peito aberto, inspirado. Dizem que eu ando perdido, sorriso torto fora de mim. Eu ando meio esquecido, de peito aberto, inspirado. Perdoa-se em mim, pressa para ter raiz. O tempo não dá perdão, só quero sim ou não. Não quero mais esconder, ser quem devia ser. Eu vivo tão cansado de estar sempre calado. Dizem que eu ando perdido, sorriso torto fora de mim. Eu ando meio esquecido, de peito aberto, inspirado. Dizem que eu ando perdido, sorriso torto fora de mim. Eu ando meio esquecido, de peito aberto, inspirado. Ele está perdido, mas nós encontramos-lo muito, muito rápido. E aqui está ele, Tomás Adrião, com Perdido na RDP Internacional. Nós gostamos muito dos nossos ouvintes. Não podemos fazê-lo nesta altura por causa da Covid, mas lançamos assim uns ósculos através da rádio com um leve beijo triste de Paulo Gonzo e Lucia Muniz. Teimoso, subi. Auzimo de mim, e no alto rasguei as voltas que dei. Sombra de mil sóis em glória. Aberto. Anos de relação, ele quer fazer feliz meu coração. Tenta fazer tudo em arcanço para me conseguir. Pode acreditar. Acabou a dúvida de hoje intenção. Tenta convencer, mas tem razão. A fazer tudo em arcanço, vou conseguir, pode acreditar. Vamos fugir pra longe daqui. Fitamos ódio, confia na mim. Vamos fugir. Foz, foz, bandida. Ai, quem? Eu? Nunca. Eu sou uma pessoa sem cardápio. Sem cardápio? Isto nunca tinhas ouvido. Mas não. Vais lá e investir. Quero o meu registro criminal. Quero o meu cardápio, por favor. Apresente-me o cardápio. Ai, meu Deus. A pessoa volta de férias e é isto. João Bacalhau. Sim. Estamos de regresso na próxima hora, lá terá que ser, não é verdade? Ao meio-dia. É por isso nos pagam, ora lá está. E nós divertimos-nos a fazer isto. É verdade. Ao meio-dia em ponto, há notícias em simultâneo com a Antena 1 e agora vamos de 125 Azul. Anda! Levante! Vamos! Sem mais nem menos, um dia celeiro a 125 Azul. Foi, sem mais nem menos, que me deu para arrancar sem destino nenhum. Foi